te quero mais. Esqueça e não me ligue mais. No começo foi bom, pois a culpa mudou. Nosso amor, o encanto acabou. Eu confesso que errei, porque me deixe demais. Mas eu nunca traí você. É tarde demais, pra mim tanto faz. E sei que vou te esquecer, e sei que vou te esquecer. Eu não quero mais, não ligue pra mim. Eu sei viver sem você, eu sei viver sem você. Sua culpa mudou, nosso amor, o encanto acabou. Eu confesso que errei, porque me deixe demais. Mas eu nunca traí você. É tarde demais, pra mim tanto faz. Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer. Eu não quero mais, não ligue pra mim. Eu sei viver sem você, eu sei viver sem você. Segura! Eu não te quero mais.